Music. Anos 60 e 70. Programa de Francisco Fernandes. A designação funk ou funky era usada como adjetivo nos anos 50 do século XX no contexto da música soul. O significado original da palavra indicava, no calão, o odor pungente de alguém e passou, na música, a designar uma forte e distinta sensação rítmica. Evoluiu do jazz dos anos 50, referindo-se a uma interpretação que refletia apaixonadamente a experiência dos negros. Funk e funky são termos associados com a realidade difícil desta comunidade. Odores desagradáveis, histórias de tragédia e violência, relações erráticas, aspirações goradas, discriminação racial. A música funk como género surgiu em Nova Orleans, nos Estados Unidos, no final dos anos 60, resultando da absorção e mistura de soul music, jazz, rhythm and blues e ritmos afro-cubanos, feita por músicos afro-americanos. É uma orientação musical intensa, agressiva, com um ritmo propulsivo, propícia para a dança. Este género musical é enfatizado pelo trabalho do baixo elétrico e da percussão, bem como da guitarra elétrica e do órgão Hammond, um instrumento de teclas eletromecânico. you're going to Moline, you ought to go see the Mardi Gras. You know, if you're going to Moline, you ought to go see the Mardi Gras. You know, when you see the Mardi Gras, somebody'll tell you what's carnival called. Get your ticket in your hand if you want to go to New Orleans. Get your ticket in your hand if you want to go to New Orleans. You know when you get to New Orleans, somebody will show you the Zulu King. You will see the Zulu King down on St. Cloud and Dubai. You will see the Zulu King down on St. Cloud and Dubai. Down by the old auditorium is where you'll wait to see the Queen. O percussionista Earl Cyril Palmer poderá ter sido o primeiro a utilizar o termo funky, com o intento de explicar aos outros músicos que as suas sonoridades deviam ser mais sincopadas e dançáveis. No final dos anos 1940, músicos de Nova Orleans foram especialmente receptivos às influências afro-cubanas na altura em que Rhythm and Blues se desenhava. Dave Bartholomew e o professor Longhair, cujo verdadeiro nome era Henry Roland Bird, incorporaram instrumentos afro-cubanos e inovaram no caminho do funk em canções como Carnival Day, 1949, e Mardi Gras in New Orleans, também de 1949. O musicólogo e músico Robert Palmer relatou que, nos anos 40, o professor Longhair ouvira e tocara com músicos das ilhas e foi enfeitiçado pela orquestra de Pérez Prado. O particular do professor Longhair era conhecido localmente como Rumba Boogie. A abordagem rítmica de Longhair tornou-se um modelo básico de funk. A novidade da música cubana foi levada para Nova Orleans nesta época. Os músicos que viviam fora de Nova Orleans ouviram e começaram a ser influenciados pelas transformações rítmicas utilizadas nesta cidade cosmopolita. We'll be right back. primeiros vestígios da música funk datam dos finais dos anos 40 e década de 50. Em 1965, canções como Get Out My Life, Woman, composta por Alan Toussaint e interpretada por Lee Dorsey, ou o excitante Papa's Got a Brand New Bag, de James Brown, também de 1965, são funk. Em 1970, a famosa canção Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine, de James Brown, consolidou definitivamente a música funk. Naquela altura, se compararmos com o rhythm and blues, este estilo apresentava mais improvisação e espontaneidade na interpretação. A sonoridade distingue-se por um maior dinamismo da linha do baixo, que, juntamente com a típica estridência do toque de guitarra, contribuem para criar a base típica sincopada que podemos escutar em todas as peças de funk. Get out my life, woman.

Se James Brown se define como o precursor principal da música funk, podemos afirmar que, a nível comercial, alguns grupos dos anos 70, como os Earth, Wind & Fire, The Commodores e The Chic, também contribuíram para o êxito e difusão deste género por todo o mundo. Outros artistas menos conhecidos, mas importantes para a história da música funk, foram Sly and the Family Stone e George Clinton. Os primeiros souberam conjugar em Dance to the Music, de 1967, rock com soul, funk e psicadelismo. O êxito foi enorme, estando até presentes no Festival de Woodstock. Em 1969 foi editado o mais funky Stand, outro grande sucesso, e em 1971 surgiu There's a Riot Going On, considerado por muitos como a maior composição do género. O mais importante destes músicos foi James Brown. A sua banda estabeleceu o funk beat e o funk de rua dos finais dos anos 60, pesadamente sincopado e agressivo. Yeah!

inicial de Brown usava essencialmente ritmos para baralhar. Algumas das suas canções mais bem-sucedidas eram baladas como, por exemplo, Please, Please, Please, de 1956, Be Wider, de 1961, ou I Do Not Mind, de 1961. Brown muda o estilo soul para uma matriz mais funky e altera o estilo de tocar bateria. O Rhythm and Blues, que surgiu a partir de Nova Orleans nos anos após a Segunda Guerra Mundial, teve um papel importante no desenvolvimento do funk. Brown usou também a sua voz como um instrumento de percussão, com frequentes ruídos vocais e padrões rítmicos parecidos com os usados por populações da África. Ao longo da sua carreira, a vocalidade frenética de Brown, frequentemente usando gritos e expressões carregadas de emocionalidade, trouxe o ambiente arrebatado da igreja negra americana para o contexto secular. As inovações de Brown fizeram com que ele e a sua banda catapultassem o funk com temas como Cold Sweat, de 1967, Mother Popcorn, de 1969 e o já referido Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine, de 1970. Depressa, muitos outros grupos musicais começaram a usar os riffs, frases que se repetem muitas vezes, normalmente interpretadas pela secção de acompanhamento. Os ritmos e vocalizações desenvolvidos por James Brown e a sua banda, Dyke and the Blazers, e o tema Funky Broadway, de 1967, Archie Bell and the Drells, com um funk nervoso no tema Siren Up, de 1968, são dois exemplos. O saxofonista de Rhythm and Blues, King Curtis, com o single Memphis Soul Steel, mostra uma maneira diferente de tocar baixo, criando seguidores. Charles Wright and the Watts 103rd Street Rhythm Band editou temas de funk desde Express Yourself, de 1970. No começo dos anos 70, o funk tornou-se o género padrão para bandas como os Ohio Players e Kool & The Gang, bem como para cantores soul como os Temptations e Stevie Wonder. Oh, Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass. Now I need a pound of fatback drums. Now give me 4 tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gonna taste all right. Now just a little pinch of organ. Now give me a half a pint of horn. Place on the burner and bring to a boil. That's it right there. Now beat well. Yeah. Eaters definiram o funk de Nova Orleans, começando com os singles Sophisticated Sissy e Sissy Strut, de 1969. Outro grupo relevante para o funk na década seguinte foram os Isley Brothers, maiormente com o tema de 1969, It's Your Thing. Em 1969, o organista de jazz Jimmy McGriff gravou o álbum Electric Funk, caracterizado pela presença do órgão. A banda Tower of Power, fundada em 1968 por Emilio Castillo, saxofonista tenor, Stephen Doc Kupka, Dr. Funk, saxofonista barítono, e o trompetista trombonista Mick Gillette, lançaram em 1970 o álbum de estreia East Bay Grease, considerado um marco importante no funk. Ao longo da década de 70, os Tower of Power obtiveram vários sucessos e a banda ajudou também a ampliar o público dos concertos de música funk. O tema Thank You, Fala Team Be Myself Again, gravado em 1969 por Sly and the Family Stone, conseguiu alcançar o primeiro lugar no Billboard Hot 100, tal como A Family Affair, em 1971. Isso permitiu a Sly e ao funk conseguirem reconhecimento generalizado antes que o disco sound chegasse. O disco deve muito à música funk. Grande parte das primeiras canções e artistas do disco sound têm uma antecedência funk. Alguns sucessos do disco, como I'm Your Boogeyman, de KC and the Sunshine Band, I'm Every Woman, de Chaka Khan, cantora também conhecida como a rainha do funk soul, ou Le Freak, do Chic, incluem riffs ou ritmos muito semelhantes aos da música funk. O mesmo se pode dizer para os sucessos de Barry White, para o tema Kung Fu Fighting, de Bidu e Carl Douglas, Love to Love You Baby, de Donna Summer, ou Love Hangover, de Diana Ross. We'll be right back. Yes. produtor e letrista Norman Whitfield tornou-se um inovador no campo do soul psicadélico, criando sucessos de orientação funky para a editora Motown Records, fundada em Detroit em 1959, incluindo War, de Edwin Starr, Smiling Faces Sometimes, de The Undisputed Who, Papa Was a Rolling Stone, do Temptation, e Keep on Trucking, de Eddie Kendrick. Stevie Wonder também adotou ritmos funk em alguns dos seus maiores sucessos no início dos anos 70, como Superstition e You Have Not Done Nothing. No início dos anos 70, o funk convertia-se depressa num fenómeno de realce na cultura de massas, e artistas como Parliament, Funkadelic, Rufus and Chaka Khan, Easley Brothers, Sly and the Family Stone, Everest White Band, a primeira banda integralmente branca do género, Ohio Players, LaBelle ou Confucian, entre outros, obtiveram importantes êxitos. George Clinton e as suas bandas Parliament e Funkadelic produziram um inovador tipo de som funk, fortemente influenciado pelo jazz e rock psicadélico. Os dois grupos partilharam membros e são frequentemente referidos como Parliament Funkadelic. A popularidade dos Parliament Funkadelic deu origem ao termo abreviado P-Funk, que se referia à música das bandas de George Clinton e definiu um novo subgénero. Clinton desempenhou um papel fundamental em várias outras bandas, incluindo Parliament, Horny Horns e as Brides of Frankenstein, todas integrando o conglomerado P-Funk. O teclista George Bernard Worrell, membro fundador dos Parliament Funkadelic, foi, igualmente, uma figura muito influente na difusão do funk. A música funk foi exportada para a África até aos finais dos anos 60, fundindo-se com as formas de canto e os ritmos próprios do continente, originando o Afrobeat, género urbano de que o nigeriano Fela Kuti é um dos principais representantes, sendo conhecido como criador do termo. The High Grades, The Funkies, Ibo Taylor and the Sweet Beans, Sahara All Stars of Jaws, Getachew Mercuria and the Ex Musicawi Silt, TP Orchestra, Polyritmo ou Mombasa são alguns nomes dessa tendência. We'll be right back. It was the 3rd of September. That day I'll always remember. Yes, I will. 'Cause it was the day that my daddy died. I never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you. Tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. Papa never worked a day in his life. And Mama, some bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right. Heard some talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time leeching. Dealing in debt and stealing in the name of the Lord. Mama just hung her head and said, Papa was a rolling stone. Where he laid his hat was his home. And when he died, oh, he left the rolling stone. Heck on it, wherever he

pop, pop, pop, pop, pop, pop, and popcorn, pop your corn. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, and popcorn, pop your corn. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, and pop. Na década dos anos 70, os músicos de jazz começaram a explorar a mistura do jazz com o rock para criarem uma fusão de géneros. Grandes músicos de jazz começaram a experimentar o funk. As gravações do jazz funk usaram principalmente o baixo e o piano elétrico na secção rítmica, em vez do contrabaixo e do piano acústico, que eram usados habitualmente no jazz. O pianista eclético Herbie Hancock foi o primeiro de muitos grandes artistas de jazz a explorar o funk durante essa década. Fat Albert Rotunda, de 1969, é o primeiro LP de jazz funk. Depois, fundou uma banda de jazz funk chamada Headhunters, cujo primeiro disco, Headhunters, de 1973, se converteu no maior êxito de vendas da história do jazz. Um disco muito rítmico e dançável, com muitos sintetizadores e sons elétricos. Tocando todos os sintetizadores, Hancock gravou vários álbuns eletrónicos utilizando o estilo jazz funk na sua formação e em instrumentação. Herbie Hancock usou o percussionista Bill Summers, que singiu instrumentos e ritmos africanos, afro-cubanos e afro-brasileiros, à linguagem de funk jazz de Hancock. We'll be right back. Jazz funk é um subgénero do jazz, caracterizado por um forte backbeat ou groove, pela utilização de sons elétricos e, frequentemente, sintetizadores analógicos. A mistura de funk, soul e rhythm and blues com estilos de jazz teve, como consequência, a criação de um género cujo espectro é bastante amplo, variando entre a pura improvisação de jazz até exemplos muito mais apegados ao soul, ao funk ou à música disco. Mm-hmm. Corner, de 1972, foi a incursão seminal do trompetista e compositor Miles Davis no jazz funk. Entre os muitos músicos que nele participam, está Herbie Hancock, no sintetizador. Davis afirmou que On the Corner era a tentativa de criar uma ligação com o público de jovens negros que tinham em grande parte abandonado o jazz para o rock e para o funk. Se há uma influência funk nos timbres dos instrumentos empregues, outras texturas tonais e rítmicas, como as obtidas do sitar elétrico, das tablas indianas ou dos bongós cubanos, criam assim uma paisagem sonora com várias camadas. Davis afirmou que a sua maior influência para esta obra foi Karlheinz Stockhausen. O álbum foi muito controverso. O saxofonista Stan Getz disse: "Esta música não vale nada, não significa nada, não há forma, não há conteúdo e dificilmente tem swing." Thank you. De vista musical, o álbum foi o culminar da abordagem em estúdio de gravação de uma espécie de música concreta, que Davis e o produtor Theo Massaro começaram a explorar no final da década de 1960. Aderiram ainda ao jazz funk músicos como David Axelrod, Roy Ayers, Gary Barts, George Benson, The Brecker Brothers, Tom Brown, Donald Byrd, The Mizzle Brothers, Billy Cobham, Elmir Diodato, Ned Doherty, George Duke, Charles Kurland, Johnny Hammond, Gene Harris, Eddie Henderson, Bobby Humphrey, Bob James, Ronnie Laws, Jaco Pastorius, Patrice Rushen, Lee Ritnor, Lonnie Liston Smith, Bill Summers ou Miroslav Vitus. Wow. realização de Francisco Fernandes. Make it alone, just understanding.